andrecedesmoral.com. O que passou, passou, passou. Agora é tudo novo, filha. Adorei o tempo do fundo do poço. Só tu sabe do meu sufoco. E eu pedi para te esquecer. Achei que tava até ficando louco. Não fiz besteira, foi por muito. Me revidei, mas só que foi sem você. Pra cima, negona! Que apaixonado não pisa. Amar por dois é doença. Sofrer dobrado, desgosto ao quadrado. Não compensa. É de tanto tempo que eu me arrependei. E justo agora que esqueci você. Cê vem com esse papo, que saudade sua. É Júnior Batata Negona. Vai pra cima, vem comigo, vai. Morei o tempo no fundo do poço. Só Deus sabe do meu sufoco. Que eu passei para te esquecer. Como é que é, rapaz? Achei que tava até ficando louco. Não fiz besteira, foi por pouco. Me reinventei, mas só que foi sem você. E aí, filha? Só que apaixonado não pensa. Amar por dois é doença. E sofrer dobrado, desgosto ao quadrado. Não compensa. Teve tanto tempo pra se arrepender. Você vem com esse papo de saudade sua. Nem continuar. É de tanto tempo pra me procurar. Chegou a minha vez de te ignorar. Sabe o que cê faz dessa saudade sua? Nem continuar. É de tanto tempo pra se arrepender. Mas justo agora que esqueci você. Cê vem com esse papo de saudade sua, nem continuar. Deve tanto tempo pra me procurar. Chegou a minha vez de te ignorar. Sabe o que cê faz com essa saudade sua? Nem continuar. É Júnior Batata Negona. O nome do assunto, tá ligado?